diferente. É música de motel número 2. E a gente vai detonando, vai sacudindo tudo. Assina o ponte, obrigado. Vamos lá! É muita onda! Música de motel número 2. E aí, Bruninho Fantasminha? O Mauro! E vem Macedo! O Mauro da Saíci, aqui comigo! Eduardo também, da agência! Alô, é isso? Vai! E o quê? Como é que é? Olha aí, Edu, na tela. Ele não pode celular desse. Vamos pra cima. Comigo, meu parceiro Danilo Rodrigues. Vai, Danilo. Como é que é? Baile, baile do Patrese. Fala, Lurian. Tá tudo ao vivo, papai. Vamos pra cima. Olha o Fit Motel na tela do gigante. É o Fit Motel. O Fábio do Rock da Valor. E a gente vai detonando assim, ó. Vem falar de amor. Vem agora. Pra falar, pedi o quê, Patrese? Pedi o quê? Pra falar. Amor, eu já vivi o amor e posso falar tudo que eu quero é me o Cavilobo. Essa letrinha que mata. Eu não me vejo mais. Os amigos também do show aqui comigo. Você feriu meu sentimento. E o desgraçado, o que foi que ele fez? Eu miro o sol e não quer mais. O pastel do pato tá no telão agora, pato. Tamo fechado. É sal, papai. O pastel do pato tá na tela. Outro amor. Tá no telão do gigante. Já vai. Outro amor. O top DJ do Pará. E vem cedo. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de ver super meninos também na área. Me segura! E aí, Fabinho dos Mar? Marcelo Neto, Neto do Zumbi, tá no bar. Tá cheirando, mochila. Aí atrás, pô, escondido. Tá no escurinho. Olha, advogado, mochila, fala, por quê? Me segura. E aí, pô, tu chupa ou tu morde? Gulosa, os dois. Porque simplesmente foi inconsequente. machucando, né, pai? Machucando! Tá passando chocolate lá da Gilisex! Tá aí! Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. A X foi tão superficial, acha que é um arém. E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. General, nunca pegou! Tem que me escutar. Bora, General! No Rio! No Rio! General. Vamos na área. O amigo Vinícius também tá com a gente, Vinícius Moraes. O Gabriel Almeida tá representando aqui, ó. Família Maguari. Tá na área. O Dudu Bene e também o Luciano aqui comigo. Abraço. DJ Didi. DJ André. É o baile do Patrese. Desde quando vi você? Coisa. Foi logo querendo você pra mim. E aí, adianta ou não adianta? Tá pagando, tá pagando, tá pagando. Não adianta mais me... Olha o Fábio do rock, rock e dor. A brincadeira... E as gatas do rock. As gatas do rock. Como é que é? Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. E aí, Bruno? Paga a Gênesis. E aí, Marcos Serra? Tá comigo também, abraço, garoto. Lá vai. E com o som. E a minha GDP tá na área! Me segura! Você comigo. Olha o Davi Cadeirante! Isso é perigoso! Não deixa isso! Bora, rei! E aí? A solidão! Eu quero com você viver um grande amor! Toca pra mim! Atenção, garçom! Não chega o Jefinho aí! E esse é moleque doido, é álcool na mente, papai. Bora, garçom. Dá um chega aqui no pau. Deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você viver um grande amor. Toca pra mim. Toca pra mim, garçom. Rapaz, não tô sabendo de nada. Mas bora lá. Hoje é aniversário da Carla, essa que é parceira, amigo do Patrese em particular. Parabéns, Carla, felicidades, muitos anos de vida, paz, saúde, também sucesso e muita dentada nesse coração. Hoje é o ataque, é do seu esposo Paulo. Paulo, e aí, garoto? Parabéns, Carla! Bora! Desce o mé! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Novo Maurote! Oh, oh, flor da pele. Segura! E em você o meu mundo. Atenção, garçom gordo! Aqui no palco, pai! Ah, tá fim de beber! E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, oh, de te ter. Teu jeito, gordo. Oh, oh, oh, meu parceiro, Maicon. Maicon Lee. Ao vê-lo pela primeira vez. Ai, carro dez. E aí, Maicon? E nunca mais encontrei. Desde então sou infeliz. Vou embora, morri, deixa. Maurete. Nunca vou gostar. Mas não é o Maurete, não. É o Maurete mesmo. É a garota propaganda. Acompanhas. Do crocodilo e do Mauro. Tempestades me acalma. E esse sonho de... Deixa é, deixa é. De prazer. O Eric do Whisky também. De prazer. Empresário Eric. Em minha cama. Essa moral aí, viu? O lado tão vazio te chama. baile do Patrese. Patrese sem tese. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. E agora? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de coisa. Vai! É caqueado! Pra cima! O bom. Segue Paulinho e doida! Aquele jeito, Patré! Rock! Você escutar, sei que você. As vai... gatas do rock também tá lá! Nos momentos que passamos juntos, Rock! Não foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, o crocodilo vai trocar. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vai tentando parar. Sabe meu parceiro, bicho? Osborga. Top DJ do Pará, DJ Patrese. Tua mãe te vende, bonitão. Pai, vai ver assim, se teu amor, se você vir, volte pra mim, ah, legal. Não aguento mais, a solidão é tão cruel. Estou só, sim. Calma, Maria do Bairro. Sim. Diga sim. Por favor. Uma noite especial pra Tese. É Mauro e Croco. Príncipe negro, eu vou te amar. Logo mais detonando, Mauro, show novo. Pago de dor. Tudo isso, baile do Patrese. Aquele jeito. Já já o bagulho não. E aí, meu parceiro Lua Forte, amo, de Marituba, aqui comigo, seja bem-vindo aqui no Gigante. Que logo não me deixa aqui. E o quê? Manda os brothers. Manda os brothers. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Agora! Como é que é? Olha o mãozinho. Cara de mal, se liga, sabe, esquimãozinha. Bora lá! Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o croco toca? Fortíssimo Júnior da Pedreira! Olha o sorriso! Com muita paz, com muito amor. Meu parceiro doidinho! Ele é empresário da Ceasa, meu irmão! O homem mais apaixonado do estado do Pará! É meu parceiro doidinho! Ele e sua esposa hoje aqui, na retaguarda, tomando uma, é a ruiva! De vez em quando ela quebra aí no pau! Bora, doidinho! Pra cima, moleque! Me apaixonei pelas Marias do Pop! Olha o meu parceiro Tiaguinho dos Garotos do Red! Aniversário do homem não para, pai! Pelas Marias do Pop! Tiaguinho dos Garotos do Red! Ele seu grande amor também, sempre aqui no Croco. Pelas Marias. Amém. Joguinho, aniversário não para, pai. Olha pra cima. É rock na veia. Pelas Marias do Pop. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Chegamos devagar. Gente, Marcelo, dá um chique aqui rapidinho. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Olha que é o bar! É boot, garoto, daquele jeito. Mas com muito amor, viver a emoção no super pop som. Meu parceiro Lourinho, da família Pitch na cabanagem, tá aqui comigo também. Acelera, acelera no Rio. Bola pra 13, tudo junto e misturado. Numa música bonita essa aqui, ó. Ai, Riquinho. Patrese, Patrese. Baile do Patrese. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Só eu. Acordou agora, mãe? O meu viver, esqueci o que passou, decidi não mais. E aí, meu parceiro Tito Bol? Encontrei. Tá aqui comigo também, essa esposa. Bora, Tito Bol. É nóis, garoto. Esqueci o que passou. Tá junto com o Osto Leão hoje, Rock 2. Lá vai, Rock 2. Galera do Rock no camarote. Hora fechado com o baile do Patrese. O Adriano abençoado, meu parceiro, meu amigo. É o açaí da hora. Fechado com o baile do Patrese. Sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Espera. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Também tá fogueirinho. O amigo Pacheco da Aeronáutica. E o Geninho do Tai. Tem uma conversa com o neném urgente, mano. Faz tempo já, né? E o quê? Banda! O Vitor Araújo! O JP também! Tô na área! Vai sair ou não vai, neném? Não? Bora lá então, vai! Depois sai tudo perfeito, não sei que porra é essa! Essa distância me mata. O amigo tá da estátua também daí! Eu quero tá curtindo! Olha, tá! Porque não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. Mais alto. E a nossa história. preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Gabriel Almeida. Olha o Ceará. Fala, Ceará! Eu essa camisa que é escrota. Eu culpado por você sofrer. Lava. Não vá. A minha equipe 5 sempre aqui, ó. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. O top DJ do Pará. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Lurian. Somos isso. Que bonito. Lurian, cadê tua irmã? Somos isso. Joga lá de novo, joga lá. Pode, garçom. Timida, é. Ela está de volta mais uma vez. Tá na hora do bagulho doido. Vem curtir o baile do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. E aí, poxa! Esportes! A verdadeira paga na hora do norte do Brasil! É a Trevo Esportes! China, Trevo Esportes, Trevo Esportes, Trevo Esportes, Trevo Esportes! É a Trevo! Fechado com o baile do Patrese! Fechado também com o Lurian! É Ria Boutique! O patinho mais famoso do Brasil! É a Duke Golden! Do empresário Anderson! Penélope Charmosa! Boutique Penélope Charmosa! É a Penélope na parada! Dorão e a Deise Miranda! Vai começar! Assim mesmo, sem telão! Bora! Atenção, atenção, atenção, atenção. Vocês estão preparados? Vai começar o show do animal. Trazendo o que há de melhor pra você. Crocodilo. Crocodilo. Crocodilo. Com o homem do baile, DJ Patrese. DJ Patrese. Chegou. Chegou. Com o baile mais famoso do Pará. Vai, DJ Patrese, bota mais pólvora. Mais pólvora. Agora. Agora. O homem do baile já chegou e vai botar pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera vai curtir. DJ Patrese detonando pressão do pressão. O homem do baile já chegou e vai botar pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera vai curtir. DJ Patrese detonando pressão do pressão. O Patrese tá na pressão e o baile todo vai endoidar. Se prepara aí, DJ Patrese. Explode o quê? Pode estourar, pode estourar, pode... começar. Vai rolar deitada, quem é croco? Oh, quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? Vai pro croco! E aí, Ponte Show! E hoje é lançamento do novo Mauro Som, Lurian! Puxa aí, pai! Já pra trás? A data especial, menino! Lançamento do novo Mauro! Junto com o Crocodilo! O animal! Já estamos organizando já já também o Mauro da Tuna! Grigio, Lurian, Mauro! Patrese! Vai na contagem! Para aí, que eu vou fazer a onda é ou não? Vou deixar contigo. Hoje é Mauro Som na parada, meu irmão. E o Lurian tá detonando aqui no Crocodilo com o Patrese. Esse é meu parceiro, meu amigo particular. Lurian, faz a contagem aí, moleque doido. Lá vai! Prepara! 5, 4, 3, 2, agora! O bagulho tá doido. Canta. Eu nem sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei G pra trás e invadiu. Bora comer. Que comemou várias xerecas. Vai. Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Gerente Marcelo, é. Olhei. Um dos melhores do estado do país. Tá me pagando pouco dia de quarto, viu? Olha sem cheirão de lágrimas. Lá vai! Agora tô num beco sem saída. Porque te entreguei a minha. E aí, meu gerente Murilo? Só quis brincar. Essa é dos melhores também. Vai! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem breve, quem perder a sua cara. E vou ver você jurar me pedindo perdão. Vão sofrer pra lá! Pode chorar! Marcelo! Olha dito seu celular aí, rapidinho! Que nunca mais! Urgente! Olha de alguém! Você acabou de me perder! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para de dizer que eu te traí! Meu coração não te pertence mais! Tipo eu! Namora não dá, namorada não, namora não dá. A gente quer curtição! Meu coração quer ela, mas não quer amor. Ah, vai, Lurinha! É, os amigos que brota de PT. Se não tiver de longe, ela nem dá pra você. Entrou na boca, agora eu tô de pé. Caminhado, caminhado! No varal. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E o que? E o que? Fugada, e às vezes ela suta. Tá de rua! De casa, me mando morar na rua. Daquele ch... Eu tô no... Eu tô no croco, eu tô no croco. trava. Pode beber, só não pode passar mal. Se tu beber, tu sabe. Pra 13 te passar o sal. É sal, é sal. Pra 13 te passar o sal. É sal, é sal. Pra 13 te passar o sal. O sal, pra 13 te passar o sal. Vai, vai. Coisas da vida. Liga. Que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Tá tocando, olha o que a galera fala. Quando pra trás tá tocando, olha o que a galera fala. É hoje que ele panda, é hoje que ele panda. Vai morrer pra lá. É hoje que ele panda, é hoje que ele panda. Todo mal que ele faz. É hoje que ele panda, todo mal que ele faz. Cabelo ok, marquinha ok. Tudo ok, Tito Bom? Bora pra cima. Tá no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Bota aí o osso, né? Patrese, tira brava com teu ex. Bota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga no rabetão, ela joga no rabetão, ela joga no rabetão. Agora me essa sacanagem aqui, ó. Ela joga o rabetão. Agora, agora, vai. Caquilhado, vai pra cima, porra, vai. Pólvora! Patrezinho! O Janit que comanda o Pontichão, nosso Janit Marcelo! O cara que arrebenta nas quarta-feira também! Vale do Patrese! Vale do General! Bora, Janit Marcelo! Olha o Danilo também! Dois caras! O Davidson! Da Real! O Gabriel Melo! E a família Caça Rock! Jogador, empresário da Riari e o DJ Patrese. Ai, ai. E o DJ Patrese. O Diego Tardelli também tá aí. Vai, Diego. E o DJ Patrese. Alô, Melny. Explode o bagulho. Fazer o caqueado, né? Então vai, então vai, vai. Mãozinho, olha a tua cara de gastado, vai, vai. É só putaria, é só putaria. Olha a putaria, é só putaria. Olha o caqueado, na direita, olha a esquerda também. Esse sapinho é famoso! no som que eles dão valor. Aqui no gigante. Olha acelerada. Com bebida na mão, bota pro outro aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Beber da minha bebida, tu vai fuder. Patrese fala pra você, Patrese fala pra você. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo, vai encontrar a tropa no baile do seu gostinho. Ela quer o seu gostinho. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Alô, Bonzinho! Leonan! Errado! putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só cachorro de porra, faço cachorro de porra, faço cachorro de porra, faço. Definições de rock foram atualizadas. Onda, moleque. É do Chaves, ó. Segura, vai. Aqui começa. Essa música é do Chaves, aqui é muita onda, irmão. Fala, seu Madruga. Esse é o DJ Paulinho, coração te procura. Seu Barriga é o Breno. Mais do que tem que pagar o aluguel. Vai, pô, atrás do seu Madruga. Lá vai. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. O Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou o frio e acabou com o um barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. O sol ou o frio e acabou com um barril. Aí, Geneto MT, esse é de Paulinho. O coração te procura mais do que o seu Barriga. Vai atrás do seu Madruga. E pra ter você de novo. E aí, Mauro GDS, a minha GDS, sempre aqui, ó. Aquele abraço! O Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Aí, Ceará! E aí, Sopra! Ai, ai, ai, amor, vem DJ Patrese pra roubar seus sentimentos. Cadê o Maurício? Não sei como explicar a ti todo este meu... Alguimar Reis, aqui comigo, um abraço, garoto! Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Bora, Deus, bora, Deus, bora, Deus! Ai, a GG e Patrícia, Nag Freitas, é a Tuana, é a Rodrigues, é Beck, é a Thaís, Thaís, tá no camarão! Mauro, prepara aí, pai. Vá pra cima, vamos pra cima. O Diego Batista também. O Alan Sedutor. Aqui, ó. Diário da produção. Mauro São, bora, pai, urgente, bora pra cima logo, tá na hora. Ó, que eu tô quebrando já aqui, bora lá. Você partiu. Bora, Gil, bora, querido. O novo Maldade, uma beleza. Não servia pra... E é o novo Mauro São, já na área. Agora vejam só, o jogo virou. Trevo Esportes. Amor. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Ué! Só sofre de amor que não conhece. Bora, Cris, desgraçado, bora trabalhar, desgraçado. Tá te dando uma bicuda aí, rapá. Bora! E doido, bagulho, Marquinho! Vai pra cima! Já sabe quem é, né? Quem segue na voz. Sou o bagulho é louco. Ataca, tra. Doente de amor. Só sofre de amor. Só sofre de amor. Quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Que não conhece o rock doido. Que não conhece o rock doido. Só sofre de amor. Vocês gostam da pressão, mano. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor. O povo anual, se for na minha luta e trabalhando dobrada. O povo anual, se for na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. O Patrese é o cara. Lá vai, lá vai, lá vai. Como a cabra pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode vir, virou a nossa tropa terra. Humildade é lixo, mas é rende pra ninguém. Vai no crack! O Gil e o Cris já ali na área pra detonar tudo do Maurete. Ah, o Mauro Som, novo Mauro Som. E tá bonito, tá pai d'égua. Tá luxo, papai. Esse é o Mauro. Cris, quando tiver tudo ok aí, pai, pode falar, viu? Uma batida aqui, pai. Ó, abrindo o Brasil. Olha o corpo de porco. O carioca Jack Power. Raimundo Machador, Leandro Bezerra também, Felipe Lopes, agora ele locutor, é firme o dia, ele treina na casa dele todo dia, é igual rimou, né? É firme o dia, toda sexta, das 4 às 5 da tarde, é firme o dia, de pra 13, Felipe Lopes agora, ele é locutor, DJ, ele é tudo, vamos pra cima, só tem meu dinheiro certo, se engraçado, vamos pra lá, vamos lá, vamos lá. Lá vai fogo! Lá vai fogo, fogo, fogo! Lá vai! Explode o bagulho! Aí, DJ Neto MT! Esse é o DJ Paulinho! Esse é o DJ Paulinho! Vai, meu parceiro Bruno! Vai, a Geisa! Comigo, porque eu joguei só no fortíssimo. Agora, Leonan, dois humildes. Ali, agora. Bora, bora, bora. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Vai.